Quando tu vê o biruta e o barulho tu escuta, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa, começa, começa, começa, começa, começa, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar, no passinho vá, no passinho do maluqueiro, vem tá dançar vá, vem metinha vá, vá novinha vá, vá gostosa vá, chama a vizinha. Eita caralho, eita desgraça, começa a rebaixar, vá, vá, vá manhã vá, vá, vá, vá, larga no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai. Larga no chão, esse papadão. Larga no chão, esse papadão. Larga no chão, esse papadão. Venta dessa vai, venta dessa vai. Gostosa, até o chão vai, até o chão, bebê, até o chão vai. Eita caralho, eita desgrama. Da cabeça, ó. Meu pet bravo tá na pista, mete suspensão a arma. O grave também tá batendo, as novinhas não se dá. Quando tu vê o biruta e o barulho tu escuta, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar, começa a rebaixar. Meta do samba, vai minha tia vá. Meta do samba, vai, vai. No passinho vá, no passinho do maloqueiro. No passinho vá, no passinho do maloqueiro. Eita caralho, eita desgrama. Vá amanhã, vá, vá, vá, vá. Larga no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai, no chão vai. Larga no chão, esse papadão. Larga no chão, esse papadão. Larga no chão, esse papadão. Vai gostosa vá, vem tá dessa vá. Até o chão vai, até o chão bebê. Até o chão vai, até o chão bebê. Até o chão, até o chão. Ai! Esse papadão, esse papadão. Swinga minha banda 9325 Bia, bia, bia, bia. HMJ Produções, HMJ Produções. Ligue e contrate. O Lima gira a sua cidade. Essa é a invasão. Com o SBS Mural.